vez você vem com essa história de que vai deixar ela pra ficar comigo. E eu aceito passar mais uma noite contigo. Tá doendo demais, esse chove não molha. Passa 6 noites com ela e uma comigo. Eu não mereço esse castigo. Esse castigo.